Ele veio e fez a sua história. Nasceu, cresceu, viveu, morreu também. Andou sobre a terra e fez muitos milagres, mostrando o poder que ele tem. Chamou os homens e formou 12 discípulos. Se afastou, com um beijo traiu. O espancaram, crucificaram, mataram o mestre, mas ele ressuscitou. E o importante disso tudo vem agora. Foi a maior promessa que ele nos deixou. Disse Jesus: eu vou subir, mas vou voltar. Eu vou subir, mas vou voltar para buscar uma igreja que me adora, que me exalta, glorifica e me dá glória. Será surpresa a minha volta. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Só o meu Pai, o Deus poderoso, o grande dia glorioso. Ficai atento, porque será como piscar de olhos. Acontecerá o cumprimento da promessa que falei. Como relâmpago eu arrebatarei. Quem não vai entrar no céu? Caluniadores, fofoqueiros, invejosos ficarão de fora, homicidas, mentirosos. Homens que falaram em meu nome a se mostrar, dizendo que eu falei sem eu nunca mandar. Currículo bonito pra entrar aqui não vale. Políticos covardes da cidade aqui não cabe. Se engana quem pensar que aqui vai entrar toda a gente. Se não obedecerem vão ficar até os crentes. O céu é imenso, mas a porta é estreita. Só vai entrar quem eu disser que é a minha igreja. Quem não estiver escrito no grande livro, no céu não vai entrar e o seu destino é o abismo. No céu só entra santo, santo, santo, santo, santo. Porque eu sou santo, santo, santo, santo, santo. Só entra lavado, redimido, resgatado. Que se fez salvo. Não haverá rico, milionário ou plebeu, nem grande nem pequeno, pois o grande aqui é Deus. Diante do Pai todos terão que passar, até o ateu vai ter que a ele adorar. Sou Jesus o grande, o filho do Deus grande. A qualquer momento posso voltar nesse instante. Escutai, ó terra, isto não é brincadeira. Já já abro o céu e arrebato a minha igreja.